neto de milionário é assassinado e tudo que o avô quer é se vingar. Para isso, ele contrata um mercenário capaz de muito mais do que apenas matar. Todos muito bem-vindos ao LivroCast 43. Meu nome é Marcelo Zaniolo e puta que pariu, é assim que se termina um livro. Eu sou Isaíra Antônio Gomes e Forsyth é o cara. Eu sou Vicente Aguiar e quando eu recebo... não consegui... Eu sou o Vicente Aguiar e eu tive pesadelos na primeira vez que eu li esse livro. Pesadelos, cara? Eu li esse livro quando eu tinha 12 anos, cara. Foi embaçado. Ah, tá, ok. Ah, na cena que o Rick morre. Não, valeu. Como assim, Diego? Tu não leu a primeira página do livro, cara? Caraca, é a primeira página do livro, velho. Eu sou Marcelo Pagano e eu não sei falar o nome do autor. Frederico Forsyth. Eu vou falar autor, mas beleza. Eu sou o Diego Locou e onde estava o Robert Langdon? Nós pensamos que ia ser diferente, né? Ia chamar o Capitão América pra junto formar os Vingadores. Pois é, cara, eu jurava que a frase dele ia ser essa, cara. Onde é que tava o Carl Dexter? É muito óbvio, né, cara? Podia fazer brincadeira com o Dexter da série também. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje, pela primeira vez no LivroCast, vamos falar de espionagem. Vamos falar de um dos maiores e mais importantes autores do gênero e um de seus principais títulos. Hoje falaremos do autor Frederick Forsyth e do livro O Vingador. E pra gravar o LivroCast de hoje, temos aqui três convidados. Começando por um dos amigos que fiz graças ao LivroCast, Vicente Aguiar, seja muito bem-vindo. Opa, eu que agradeço pelo convite aí, e eu já peço desculpas se eu gaguejar, tá? Relaxa, cara. Que eu sou gago mesmo. relaxa, tudo em casa. Obrigado por topar, cara, espero que tu goste. Diretamente do podcast Pabaxi, meu xará, o Marcelo com dois L's, que leu o livro especialmente pra gravar o episódio de hoje, Marcelo Pagano, seja também muito bem-vindo. Valeu por estar aqui, e eu sinto que eu devia dizer alguma coisa agora, só que não sei exatamente o quê. Né? E pra fechar o cast de hoje, estamos aqui também com o autor do livro Morte em Dezembro, fã confesso do Frederico Forsyth, Ivair Antônio Gomes. Boa noite, pessoal. Prazer estar contigo novamente, Marcelo. Vamos hoje conversar, então, sobre Forsyth e o seu livro Vingador. É o teu autor favorito? Realmente é um dos que tá lá no top pra mim. Ah. É ele mais um ou outro somente. Gravei já um especial, um livrocast especial com o Ivair, falando do livro Morte em Dezembro. O link vai aqui embaixo na postagem. Quem quiser, ouve que você vai entender a importância do livro O Vingador, do Frederick Forsyth, na obra do Ivair. E quem não quiser ouvir também, né, Marcelo, pode escutar, não tem problema. Tá. esse é o Diego, gente. Ah, então na verdade, não é fake essa piadinha. Então hoje vamos descobrir um pouco sobre o autor, sobre o que levou ele a escrever, até onde que a vida dele, né, influenciou a sua obra, o enredo de O Vingador, personagens, narrativa e muito mais. Logo depois dos comunicados. De hoje, então, avisando pro nosso ouvinte que a pós-pesquisa rendeu seus frutos. Finalmente, disponibilizaram o resultado geral da pesquisa, né? Todo mundo que votou, todo mundo que respondeu, na verdade, gerou um resultado único, um retrato, digamos assim, real da podosfera brasileira no ano de 2014. E o resultado, pra quem quiser conferir, tá aqui embaixo na postagem. Então, muito obrigado a todo mundo que participou da pós-pesquisa. Acho legal avisar, né? O pessoal respondeu, então quem quiser ou tiver interesse pra ver qual foi o resultado da pesquisa, aqui embaixo na postagem tem um link e em breve a gente deve receber também o resultado filtrado pro LivroCast. Então, como o Diego falou, muito obrigado a quem respondeu e muito obrigado a quem ajudou a gente nisso. Dando continuidade aqui, Diego, como é que o ouvinte faz para levar para casa um pouco do LivroCast ou do Locotopia? Ô Marcelo, basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar na palavrinha loja ali no menu do site. Exatamente, lembrando sempre, né, que Locotopia é com a letra K. Vários modelos, estampas bonitas e criativas, como sempre falo, material de qualidade, enfim, tudo que você já cansou de ouvir, né? E Diego, como é que o ouvinte faz para falar com a gente? Ô Marcelo, basta comentar num episódio do LivroCast ou do JPCCast, ou ainda mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Deixando sempre nome, idade, cidade, idade e profissão. Por favor, pra gente saber com quem a gente tá falando. Além disso, você também pode e deve nos seguir no Twitter, né, no @livrocast e no @locotopia, e curtir as fanpages no facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. E se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes, ajude o Livrocast a crescer dando 5 estrelinhas pra gente e fazendo sua resenha lá. Isso, aí mais gente conhece a gente, mais pessoas se motivam a baixar nossos episódios e, novamente, a gente tem só a agradecer vocês. E se você estiver usando o Android, baixe e ouça o Livrocast através do aplicativo Pod Store. O Livrocast indica o Pod Store. Mas então, entrando na parte que interessa dos comunicados de hoje, temos mais uma novidade pro ouvinte, Diego, é isso? E temos aí mais um sorteio, Marcelo, que dessa vez não é o livro do cast, mas é de alguém que participou. Ou de alguém que está participando, né, Marcelo? É verdade, ele está participando, já que o episódio não acabou ainda, né, Diego? É, então, aproveitando que o Ivair Antônio Gomes está no cast de hoje, aproveitando que ele também é autor e que ele usa o Forsythe, né, o Frederick Forsythe, como inspiração pro livro dele, e certamente usou O Vingador como inspiração pro livro dele também, hoje vamos sortear dois livros, Morte em Dezembro, escrito pelo autor catarinense Ivair Antônio Gomes. É esse mesmo que, como o Diego falou, está participando no sorteio de hoje. E como serão os sorteios, Diego? Faremos como a última vez? Exatamente, Marcelo. Teremos duas vias para participar. Você pode concorrer duas vezes. E pode ganhar dois livros, né? Uma no Twitter, que é muito fácil. Basta seguir o Livrocast no Twitter e apertar no botãozinho que tem aqui embaixo. Tem a aba ali, promoções. Tem o botãozinho de tweetar. Você clica naquele botão, vai tweetar aquele texto que está aparecendo no botão e vai estar participando. Simples, rápido e fácil. E no Facebook, Diego, como é que o ouvinte pode fazer para participar e concorrer a um livro Morte de Dezembro, escrito pelo Ivair? Para participar pelo Facebook, você deve curtir a fanpage do Livrocast, deve compartilhar publicamente a imagem da promoção, que tá aqui embaixo na postagem, e na aba promoções, clicar em quero participar. Tudo isso no Facebook é o mesmo modelo do sorteio do Livrocast 42 do On The Road. No Twitter, é seguir o Twitter do Livrocast e tweetar no botão aqui em cima, e no Facebook, repetindo só pra ficar bem claras as regras, curtir o Livrocast, compartilhar a imagem que está aqui embaixo na postagem e na aba de promoções do Livrocast, clicar em quero participar. Só isso. Aqui embaixo, na postagem, tem todas as instruções e eu acho que você não deve deixar de participar. Livro esse que foi inspirado no autor do podcast de hoje e que vale a pena ser lido. Exatamente. Então, não temos mais nada a falar, a não ser desejar sorte pra vocês aí que vão concorrer a esses dois livros, né? E vamos finalmente para o Livrocast 43, O Vingador. Pelo mundo da literatura. Começando pelo começo, Diego e ouvinte, o Frederick Forsythe nasceu no dia 25 de agosto de 1938, na cidade de Ashford, na Inglaterra. Ashford, acho que eu falei correto, enfim. E ele foi educado, em parte, na Inglaterra, na cidade que ele nasceu, e também teve um período de educação dele que foi na Espanha, onde ele estudou na Universidade de Granada. E, na verdade, cara, toda a vida dele influenciou muito, diretamente, o gênero que ele se propôs a escrever, né? No caso, política, espionagem e coisas de estratégia, de guerra, de conflitos, de como solucionar conflitos de modo geral, né? Como realmente entrar num problema e resolver esse problema. Porque ele era um ótimo aluno em línguas estrangeiras, isso faz com que ele possa viajar pelo mundo todo mais à frente. Ele, com 17 anos, se alista a RAF. Tu conhece a RAF, Diego? Pra mim, RAF é um desenho feito à mão, assim. Não é rascunho. RAF é Royal Air France. Ah, bom. Olha que tradução bonita, que português bonito, né? Que inglês bonito. Que é a Força Aérea Real Inglesa. Então, ele falava muitas línguas, ele se inscreveu na Força Aérea Inglesa e com 19 anos ele se tornou um dos mais jovens pilotos ingleses de todos os tempos, né? E ele fica lá até o ano de 58. Depois, só pra gente entender essa importância da vida dele, né, no gênero que ele escreve, depois, em 61, ele se torna correspondente da Reuters, em Paris. Tu conhece a Reuters, Diego? Ele ficou lá até 58, ele ficou 2 anos. Só. É, ele ficou 2 anos. Ele foi um piloto, ele nunca participou de um conflito, né? Mas ele mesmo assim se tornou um piloto bem, bem jovem da Força Aérea. E a Reuters, que todo mundo conhece mais por Reuters, né? É uma das mais famosas e antigas redes de notícias do mundo, né, Marcelo? Isso, então ele começou a trabalhar, além de já ter uma questão, uma formação militar, digamos assim, de falar várias línguas, ele começa a trabalhar no mundo como repórter, mais à frente, investigativo e tal. Daí ele trabalha também como jornalista e correspondente em países como a Alemanha Oriental, na época da Guerra Fria, né, na época da divisão de Berlim. Ele trabalha também na Tchecoslováquia e em várias outras localidades do mundo, num período que o mundo era dividido basicamente em capitalista e comunista, né, aquela questão da Guerra Fria mesmo, como eu comentei. E é um momento histórico em que ele, como pessoa, como jornalista, como investigador, ele consegue muitas informações a respeito de milícias, de guerras, de conflitos, de armamentos nucleares e tal. Consegue informações que certamente mais tarde ele escreveria em seus livros, digamos aí, fontes de informação verdadeiras, né? Daí ele volta a Londres em 1965 e começa a atuar como repórter de rádio e televisão na BBC, ou BBC, enfim. E passa a ser um expert, né? Um conhecedor a fundo de política internacional e dos conflitos que envolvem países, questões de direitos internacionais, questão de consulados, embaixadores, enfim, essas regras que regem o mundo de modo geral, né? Ele cobriu também a guerra da Nicarágua e Biafra em 67, onde entrou em contato com o mundo dos mercenários e viu aí o horror da guerra e o jogo de interesse entre as partes de questões políticas mesmo. Ele começou a conhecer, por exemplo, saber que quem tá lutando às vezes tem interesses diferentes dos políticos do país que tá lá lutando, sabe? Questão de, por exemplo, às vezes o militar não vê motivo pra guerra, mas a força política insiste que a guerra continue, entende? As questões mesquinhas da política mesmo e de guerras e de conflitos, como a gente tá cansado de saber. E foi nesse período também, cara, que ele começou a se interessar a fundo pela verdade, assim. Ele começou a pesquisar e entender quem era que queria brigar, quem que tava financiando quem, o que de fato estava acontecendo nos lugares. Então, ele começou a escrever muito, como ele era repórter da BBC na época, né? Ele começou a escrever muitas matérias defendendo os rebeldes, sabe? Nesse conflito da Nigéria e da Biafra que tu falou ali em cima. Ele não defendia só os governos que deveriam ser defendidos. Ele dava voz do outro lado, sabe? É isso mesmo. E daí ele passou também, ele foi demitido da BBC por esse motivo, porque ele só defendia os rebeldes, e ele começou a atuar como repórter freelancer. Então, repetindo, ele buscava a verdade, ele falava o que ele estava vendo em campo e não o que ele recebia no país dele, porque ele estava realmente nos países em conflito, e ele foi demitido por dizer, entre aspas, a verdade que ninguém queria saber, sabe? Daí, em 1970, ele resolve escrever um livro, né, justamente pra testar essa e provar esses métodos de investigação que ele tinha, que era de realmente atrás da verdade, lutar pela verdade, e ele escreve o seu primeiro livro, né, que no caso é O Dia do Chacal. Então temos, só pra finalizar aqui a imagem do autor, temos um militar, um jornalista, um investigador escrevendo um livro, né, e esse primeiro livro dele, O Dia do Chacal, ele conta uma história que ele vivenciou, uma coisa que ele viu, ele testemunhou uma tentativa de atentado da direita francesa ao general Charles de Gaulle. Não sei pronunciar porque é francês, não sei falar francês, enfim, mas ele tá usando nesse livro dele um pouco dessa matéria-prima que ele colecionou ao longo de vários anos pra contar uma história. Como assim, com esse livro e vários outros que ele veio escrever depois, o Forsyth ficou conhecido por escrever trilhas de espionagem política e internacional. Escreveu vários livros, né, Diego? Pode dar alguns nomes aí pra gente, por favor? Bom, além do primeiro livro, que é O Dia de Chacal, tem O Odessa, Cães de Guerra, que tem filme também. Exatamente. O Quarto Protocolo e O Vingador, que também tem aí os Avengers, né? Tem o Vingador, que é o tema do cast de hoje, né? E são vários livros, ele tem muitos livros, cara. Segundo o Google aqui, cara, ele tem quase 20 livros publicados. Desde 71, que foi o ano que ele lançou O Dia do Chacal, né? O primeiro livro dele. Até 2014, que ele lançou O A Lista, que é o mais recente título dele. Que também tem a ver com o episódio de hoje, enfim, já. Mais à frente a gente fala sobre esse enredo. Bom, Marcelo, e ainda sobre o Vingador, que é o livro do Livrocast de hoje. Ele foi publicado nos Estados Unidos no ano de 2003 e chegou no Brasil em 2004. E chegou no Livrocast em 2014. Demorou mais pra chegar no Livrocast do que pra chegar no Brasil, né? Mas eu acho que com essas informações todas, com esse perfil do autor que continua vivo e produzindo, né? O último dele foi lançado em 2014. Eu acho que a gente deixou o ouvinte bastante curioso pra seguir com o cast, né, Diego? Com certeza. Vamos chamar o pessoal de volta aí. Então vamos lá. Então, Marcelo, Vicente e Ivair, sejam muito bem-vindos de volta ao Livrocast pra gente adentrar nesse mundo de mercenários e de intrigas políticas e de espionagem de O Vingador. Antes de falar do livro O Vingador, de enredo, personagens, o que a gente achou da obra ou não, eu queria saber de vocês todos, dos quatro amigos que estão aqui na chamada, o que já leram do Frederick Forsyth, filmes que viram baseados na obra dele, o que vocês conhecem desse autor, além de O Vingador em si? Então, o que eu conheço dele é o que estava escrito na pauta. Mas tu leu o livro, né, cara? Pelo menos. Sim, sim. Eu li o livro justamente porque você me indicou pra ler, pra poder gravar. E é só isso que eu sabia. E é o que tá escrito na pauta também. Ele é um autor de muitos livros, cara, pra tua informação. E de muitos filmes adaptados também de livros dele, de contos e tudo mais. Então, eu só li esse livro dele, mas é muito bom saber que tem mais livro, porque eu gostei muito desse livro. Então eu vou atrás de ler os outros. Mas eu não vi... Não sabia também que tinha filme baseado no livro dele. E vou atrás, sim. Então, Marcel, comecei a ler esse livro justamente por causa da pauta do LivroCast também. E essa semana eu estava na livraria e vi o livro A Lista. E acabei de descobrir que tem mais livros também sobre o Vingador. Sobre o Caldexa, né? Sobre o Caldexa. Por isso que tu chamou ele de Langdon no início do cast? Exatamente. imaginei. Eu imaginei que fosse alguma coisa do gênero. Eu não sabia que tinha outros livros com o mesmo personagem, mas bom saber também que eu não li. Não só por ser uma série, né? Porque, lógico, eu poderia chamar de Percy Jackson ou qualquer outra coisa. Mas porque a temática, assim, lembra... Assim, ela é um pouco... Eu vou me prolongar depois. Então tá bom, anota aí pra não esquecer, tá? E você, Ivair, já leu mais alguma coisa do autor? O que que tu conhece dele? Já li vários livros dele, cara. Não posso dizer todos, porque principalmente esses agora, os mais recentes dele, eu acho que uns 2, 3 últimos aí eu não li. Mas assim, li bastante dele, os mais antigos. E realmente, o cara é por isso que eu falei na introdução, o cara é o cara. Eu tenho os filmes dele também. Até inclusive tem o livro mais famoso dele. Até eu me baseei pra Morte em Dezembro, Olho Jabá. E esse O Dia do Chacal foi feito até 2 filmes. Primeiro um filme em 69 e um outro nos anos 90 com o Bruce Willis e o ator da Uma Linda Mulher lá. Fizeram uma adaptação mais moderna. Mas realmente ele é bom, viu? Richard Gere? Isso. E deixa eu perguntar, cara, qual é o livro que tu mais gosta do Forsyth? Ou qual que tu indica o pessoal começar a ler, assim? São vários, bons todos, mas assim, o que eu digo pra quem tá começando, tipo, o Vicente falou que leu só esse e que tem outros que quer ler, então eu indicaria que pegasse um livro de contos dele chamado Sem Perdão, é muito fácil de encontrar, e esse livro ele tem uns 8 ou 10 contos, assim, com 20, 30 páginas cada conto, mas são contos tipo policiais, de investigação, que já vai mostrar o talento do cara, e pra despertar também o interesse nos outros livros, né? Sem Perdão. Já tô procurando aqui, já tô pegando o link que eu já coloquei o link do Scoob dele aí faz tempo. Tá aqui embaixo na postagem. E vai, O Vingador tu gosta também, né? Pô, gostei muito mesmo. Eu reli, eu tive que reler ele porque eu já tinha lido há uns 5, 6 anos atrás. Cara, eu tô me sentindo muito influente aqui hoje. 2 leram o livro porque eu indiquei, que foi o Pagano e o Diego. E 2 releram o livro porque eu falei que ia gravar o cast. No caso, o Ivair e o Vicente. Não, eu acho que é tudo culpa tua mesmo. Hoje é tudo culpa minha, cara. Bacana, bacana. Hoje é tudo culpa tua. Cara, assim, ó, do Forsyth eu já li o Dossier Odessa, faz muito tempo que eu li dele, mas o primeiro livro que eu li dele foi O Vingador, e eu tenho aqui em casa também um título que eu nunca li, chamado Cobra, que veio um pouco mais tarde, hein, mas nunca li. E o cast de hoje tá acontecendo, eu escolhi falar do Vingador e não do Cães de Guerra, que é muito famoso, ou do Dossier Odessa, ou desses livros que o Ivair comentou agora, porque foi um dos livros que me foi indicado dele primeiro, que eu mais bem ouvi falar do cara, né, e se eu não me engano, o Ivair de repente pode falar, ele teve um livro muito bons no início da carreira dele, depois ele percorreu um período ali, tipo, de livros comuns, livros normais, e ele voltou a estourar e fazer sucesso mundial justamente com Vingador, tá certo? Isso é... Perfeito, Marcelo, perfeito. Ele tentou enveredar pelo caminho do terror ou horror, e ele escreveu O Fantasma de Manhattan. Uhum. Tentando fazer moderna, uma continuação do Fantasma da Ópera, mas infelizmente pra ele foi um fracasso. Fracasso pra ele, pelo que ele tá acostumado a vender, né? O público dele também, né? Exatamente. O público não gostou e ele teve que realmente voltar àquilo que ele é acostumado a fazer mesmo. Então, eu vi que nesse livro Vingador, eu concordo, depois eu fui ler mais coisa dele, né, como eu comentei, e realmente, assim, esse livro é tão bom quanto um dos primeiros dele. O primeiro dele, se não me engano, foi do Seu Dessa. E, assim, é um livro muito bom que eu acho que define o autor. Então, nada melhor que começar no LivroCast falando de um livro que é icônico do Forsyth, né? Não sei se... Enfim, vamos comentar mais sobre isso agora. Aí vai, eu achei esse livro que você indicou, Sem Perdão, por 95 centavos na estante virtual. Vou pedir pro Marcelo deixar o link na descrição do cast aí. Vale esse preço, vai? Muito. Vale. Eu vou comprar agora. Caraca, eu vou atrás também. Tem quantos exemplares, Vicente? Não disso, mas tem outros aqui. Eu vou mandar o link da pesquisa, aí ele já vai pelo mais barato aí, já tem aí. É tudo 95 centavos ou R$1. Vicente, só pra constar, o estante virtual foi o quarto sebo do país a participar dele. Depois eu saí fora. É, foi lá que tu conseguiu todos os livros do Frederic, né? É, mais ou menos isso. Pra quem não sabe, vai, ele tinha um sebo e todo livro do Frederic Forsyth que chegava, antes de vender, ele lia. Eu lia. Agora, vou confessar uma coisa. Se eu tivesse um sebo, eu hoje estaria morto. E, cara, tem uma rinite alérgica foda, assim. Eu só compro o livro direto na livraria, porque se eu entrar num sebo pra procurar, eu já me saio arrastando de lá. O único sebo que você pode entrar é aquele onde vende sebo de vaca, então. Olha, mesmo assim, tem que ver, porque se tiver o pelo da vaca por ali, assim, tal. Nossa. Caramba, homem. Mas então, pra entrar de vez na obra O Vingador e conhecer um pouco mais a fundo o trabalho do Forsyth, né? Vicente, eu posso pedir pra ti, cara, dar uma sinopse com as tuas palavras do livro? Pode, vamos lá. O protagonista é Calvin Dexter, aparentemente um simples advogado triatleta de uma cidade pacata dos Estados Unidos. Durante o livro, a gente descobre que ele é um veterano super condecorado do Vietnã e que teve a filha assassinada por um aliciador de mulheres, mas que sai impune. Isso faz com que ele desenvolva um senso de justiça grande o suficiente pra ele se tornar um vingador. Ele é contratado por um bilionário canadense para ir atrás do assassino do seu neto, Rick Colenso, que foi morto na Bósnia. A trama se desenvolve na caça dele ao assassino. Então tá, começando do começo. Acho que a gente pode colocar isso por ordem de apresentação do livro, não sei se concordam comigo. Tem um jovem americano que ele é voluntário de uma ONG na guerra da Bósnia, tá? E lá ele tava fazendo trabalho na ONG dele, tava cuidando de crianças, se não me engano, e ele foi assassinado por um cara, né, que é um assassino bósnio, logicamente, de uma guerrilha de lá, e morto por nada. E o governo da Bósnia se nega a prestar ajuda. Ou seja, não querem prender o cara, não querem ajudar a prender os culpados, não querem fazer nada a respeito disso, né? Então, o vô desse Rick Colenso, que é muito rico e mora nos Estados Unidos, é canadense, mas mora nos Estados Unidos, vai atrás, digamos, de uma justiça não convencional. Ele vai atrás de um vingador pra buscar a vingança dele. E o que esse avô quer? Ele não quer que o vingador mate o assassino. Ele quer que o vingador vá até a Bósnia, ache o assassino, traga de volta pros Estados Unidos pra que possa ser julgado e o cara ser preso e ficar o tempo que merece na cadeia, sabe? Sabe o que eu acho? É um porra de um politicamente correto dos infernos, cara. Se fosse eu, ia torturar o cara até a última e no final ia dar pras formigas comer. Ia fazer que nem no Bambique. Eu tô falando que as formigas, o cara até pensa nisso. Sim, eles falam das formigas de fogo, né? Isso, exatamente. Enfim, mas assim, é aquela frase batida, né? Mas nesse caso, eu acho que realmente é verdade, assim. Existem coisas piores do que a morte, sabe? O cara ficar preso o resto da vida numa penitenciária que ele não conhece ninguém, talvez seja pior do que, de repente... É porque a morte já não tá sentindo mais nada, não tá sofrendo mais nada, né? Não, o cara morreu, acabou, sabe? Você não vai ter tua filha de volta, o padrinho do vizinho não vai voltar, e o cara tá morto também, então o outro tá sentindo falta ainda e o cara simplesmente se acabou, né? Então a prisão, de repente, é o melhor caminho ainda. É, até pro de repente eu vou ir na prisão, xingar o cara quanto quiser, sabe? Sei lá. Não sei de que ponto chegaria isso. E assim, então beleza, tem um assassinato e esse avô contrata um vingador pra fazer o trabalho de achar o assassino e trazer de volta pros Estados Unidos. Acho que é muito legal a gente falar, assim, tem vários personagens nos livros, cada um tem sua história particular, eles se cruzam de formas muito curiosas, assim, bem, bem diversas, né, e criativas e tal, mas acho que é muito legal a gente focar no Vingador. Quem que é esse Vingador? É o Carl Dexter. Sim, mas a pessoa, quem que ele é antes de ser o Vingador? Ele é um rapaz pobre, ou no livro mostra toda, desde praticamente o nascimento dele, né? Sim, ele é toda a rapaz vida pobre dele vai passando, que contando a história. E queria ir pro exército, mas o pai dele não queria, né, e acaba servindo no Vietnã e passando... se tornar um dos ratos de labirinto, que eles chamam, que é os caras que entravam pra procurar os Vietcong dentro dos labirintos subterrâneos na Guerra do Vietnã. Ele é da tropa de elite da força americana, né? É um cara realmente muito treinado, muito esperto, com destreza, força e tal, inteligência também, que é necessária. Que depois acaba voltando pros Estados Unidos, estudando direito, virando advogado, tendo a vingança pessoal dele também, que tem ali um caso no livro, mas que, não contente com o resultado da vingança, se torna um vingador pra fazer a vingança dos outros. Será que a gente pode entrar um pouco mais nesse ponto ou chega a ser spoiler? Até queria falar, nós estamos falando dele ali, aquela parte que ele tá com o comandante dele, né, comendo separado dos outros no refeitório, logo que ele é chamado pra fazer parte dos ratos, né? Ele e aquele cara que foi convidar ele estão sentados separados. Daí o autor dá o motivo, né? É porque os caras são considerados já mortos, né? Sim, é um grupo de elite realmente, assim, os caras vão pra elite, mas não duram muito tempo. E esse, graças a Deus, ou por sorte do Stephen Edmonds, né, que é o avô do menino, tá vivo. Uma coisa que eu acho legal falar também do Carl Dexter, né, que é o Vingador, isso não tem surpresa nenhuma. Como o Diego falou, ele é advogado, como vocês comentaram, ele é ex-combatente da Guerra do Vietnã e é também ex-agente da CIA. E uma coisa que é muito legal nele, isso eu acho que é a primeira característica que salta do livro, assim, é que ele é triatleta. Ele corre, ele nada, ele pedala, né, ele tem uma questão física muito forte, muito preparado, muito tatinindo na forma física, digamos, né? Não, eu achei muito interessante logo no início do livro que vai contando que a dor que ele sente é o motivo que faz ele continuar, meio que pra suprimir a dor que ele tem pela perda da filha e tal. É, eu acho que a gente pode falar um pouco de que fez ele virar um vingador, né? Ô Marcelo, assim, o Carl Dexter, como um cinquentão que faz tudo isso, me fez lembrar bastante o Bruce Willis no Duro de Matar, sabe? Perfeito, Diego. Também lembro. Caraca, é verdade. E essa construção física dele, que o livro já começa descrevendo, ele te passa depois a credibilidade de lá na frente ele fazer aquilo tudo que ele vai fazer. Claro, claro, com certeza. Porque senão ia ser meio estranho um cara de 50 anos simplesmente conseguir passar dias fazendo tudo aquilo que ele consegue fazer. Tem um embasamento legal no início do livro que valida os argumentos posteriores, né? Eu acho que é legal a gente falar, assim, beleza, isso aqui é tudo início do livro, a gente tá contando o básico da história pra você se motivar a ler, que vale realmente muito a pena ler esse livro, mas a gente pode mencionar o que fez o Carl Dexter virar o Vingador sem entrar em detalhes, né? Ele tem uma perda na família dele, como o Pagano falou agora, ele perde a filha dele, e vendo que ele não tem como, digamos assim, pelos meios convencionais da justiça, punir os culpados pela morte da filha dele, ele, com todo esse conhecimento de guerra que tem, de táticas de guerrilha e tal, ele resolve se vingar. Ele vai lá e vinga a filha. Então é aí que o Carl Dexter passa a um nível acima, né? Ele vira um cara que realmente vive pra fazer trabalhos que a justiça não condena, digamos assim. É, a minha visão é que não é somente ele ter ido lá. O que acontece quando ele volta e chega em casa? Sim, isso sim define completamente, né? Quando ele chega em casa é que dá aquela apada e ele fala assim, eu ainda não tô me sentindo muito legal, o que eu fiz ainda não foi o suficiente. Né? É verdade, que ele consegue a vingança dele, mas como você falou, Marcelo, foi uma coisa meio rápida. Morreu e pronto, acabou. Aí ele queria alguma coisa a mais, ele queria que tivesse uma justiça sofrida pelo assassino. E ele tinha noção também de que histórias como a dele, com suas variáveis, né, lógico, elas se repetem em vários lugares dos Estados Unidos, né? Beleza, ele não é um herói, mas ele é um vingador que atua com histórias de americanos que também têm seus filhos e filhas mortas, enfim, por várias fontes diferentes. Então, ele atua nessa área, ele resolve, cara, eu fiz a diferença na minha vida, eu posso fazer na dos outros também. Até porque não tinha muita opção, né? Sem mais spoilers, mas a vida dele meio que, depois esse ato muda. Uma coisa que eu acho muito interessante é que apesar dele ser foda, ser veterano de guerra, ele como pessoa é um cara muito simples, né? Desde o começo do livro, que ele trabalhava na obra com o pai dele, com a construção civil, ele foi pro exército por falta de oportunidade mesmo, ele é sempre um cara muito simples. E ainda assim, ele consegue ser muito bom no que ele faz, né? É muito interessante. Pra embasar ainda mais o que tu falou agora, depois que ele volta dessa vingança pessoal dele, por motivos que não cabe falar aqui, ele resolve, cara, assim, ó, cansei da vida, ele se muda pra uma cidade pequenininha, ele cria uma agência de advocacia bem pequenininha, que vai atuar com causas pequenas, sabe? É um cara, assim, que se basta com pouco, realmente, então... Agora vou ser obrigado a discordar de ti, Marcelo, fugindo um pouquinho até do livro, pequenas entre aspas, né? Porque então, se a pessoa vem recorrer a um advogado, é porque pra ela é um problema. E é um problema grande, porque ela não consegue resolver. Ah, então, não, assim, claro. Não vou menosprezar as causas dos menos afortunados. Não, mas trabalha em escala. Tipo, se o cara quisesse trabalhar com causas grandes, ele ficaria numa metrópole, sabe? Não numa cidade pequena. Mas enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre a vida dele, sobre o personagem? Eu quero falar sobre o nome dele. Porque o nome Dexter varia da palavra dexterity, em inglês, que significa destreza. E combina muito com o personagem, né? É, combina tanto quanto o Dexter da série, tanto de livro quanto da televisão, né? O assassino psicopata. Morgan, né? Isso, Dexter Morgan. Legal, cara, não sabia disso. É, e os dois, combina muito bem com os dois protagonistas, tanto desse livro do Vingador, quanto da série, dos livros também do Dexter. Achei interessante. E o que lembra muito também o Dexter, que é o irmão da Didi. Né? Não, porque é um cara muito inteligente, né? Tem a destreza mental. Mas eu acho, eu vou fazer um paralelo aqui até pro Ivair falar um pouco mais do que ele acha dessa construção de personagem, que eu sei que tu usou o Vingador no teu livro, né? A questão eu acho muito legal do Vingador, cara, é que assim, beleza, ele tem um passado muito foda no exército, né? Ele foi elite do exército americano na Guerra do Vietnã, ele foi agente da CIA, ele é triatleta, ele é forte pra caramba, mas o cerne do personagem não é tipo dar uma de, sei lá, de Schwarzenegger e metralhar todo mundo Rambo e tal, sabe? A parada dele é realmente destreza, é ele entrar num lugar sem ser visto, sair com a missão cumprida sem ser visto. Isso é muito legal nele, porque tu, eu não sei, é um homem contra uma força muito maior, sabe? Não faria sentido ligar uma guerra sozinho e matar todo mundo. A forma como o autor cria pra que o Vingador consiga ou não honrar suas missões, né? É muito bacana. Essa questão de inteligência, a questão de jogar com táticas, estratégia mesmo, né? Do grego, estratégia. É muito crível, né? Isso, isso. O que tu acha? O que você quer falar uma coisa nisso? O que você acha do Vingador em si como personagem? Eu acho realmente que o personagem, apesar de tudo, tem tudo isso que você falou, mas assim, ele traz muito essa coisa do fodão. E então eu me lembro de quando eu li os gibis, história em quadrinho, HQ, do Tex Willer. Não sei se alguém aí já leu. Não, cara. O cara nunca apanhava, nunca se tirava nem nada. O quadrinho de Faroeste? Isso. Então, assim, esse personagem, o Dexter, ele é o cara que faz isso, faz aquilo, mas em nenhum momento, tipo, a gente vê praticamente ele entrando em luta corporal. Apesar de tudo que ele faz, a gente não vê isso. Vê a perseguição dele. Tudo. Então, é igual você falou, ele usa muito da estratégia, né? Do conhecimento. É mais do conhecimento e do que ele tem com ele, o que ele adquiriu com os passar dos anos, que ele usa, igual você falou, quando ele chega na fazenda lá, aquela descrição que leva 3 páginas do cara só pra mostrar que a fazenda realmente é fera. E ele consegue tudo aquilo ali usando praticamente todos os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do que ele passou na vida dele, né? Tipo, por que que eu vou entrar de frente, ter que matar 500 pessoas, se eu posso fazer isso pra chamar atenção, aquilo pra disfarçar e aquele outro e pronto, acabou, sabe? Você falou, ele não é um Rambo que sai matando 300, aparece na minha frente, eu tô matando. Não, ele vai lá, ele tem um objetivo. O objetivo dele é aquele e pronto. É claro que se passa alguém na frente, ele dá um jeito. É nada que uma .40 com uma bala que divide em 4 não resolva. É mais ou menos. É verdade. Não, só pra completar o que ele tava falando, que realmente não faria muito sentido o ponto estratégico ele contra umas 500 pessoas sozinho. É melhor ele simplesmente ir por meio de subterfúgios e conseguir passar no sneak sem ninguém ver, e quando alguém notou que ele teve lá, já foi embora. Perfeito. Isso que o Ivai falou confirma que eu falei, que ele é um cara simples, apesar de tudo, né? Claro, e tem a ver com a destreza também, né? Que tu comentou. Então a gente tem essa história, tem esse personagem que é o fodão, que é o contratado pra resolver um problema, e assim, você que está nos ouvindo agora, você que não leu o livro, a história parece muito simples. Tu tá vendo, pô, o cara vai lá, vai achar quem matou o sobrinho, vai achar quem matou o neto do milionário, vai trazer de volta e acabou. Cara, só que tem uma história nesse meio. Ela se bifurca de tantas formas. E ela se complica de tantas formas que é difícil explicar a história se não é spoiler, né? É, uma coisa que é muito interessante no livro é que ele consegue ter um plot clichê, mas ele não é clichê nem um pouco. Exatamente, concordo contigo. Quantas histórias de Vingadores a gente tem por aí, né? E essa realmente é bem... Ô Marcelo, que você falou que a história é simples. É realmente bem simples, porque beleza, ele foi lá, assassinou, precisa achar esse cara e vai isso, é basicamente o plot principal, mas vai acontecendo tanta coisa e tanta coisa que já tinha passado umas 300 páginas e ele não tava nem perto de conseguir chegar perto do assassino. Perfeito, perfeito, exatamente. Eu tava lá, caramba, o livro tá acabando e ele não tá chegando, cadê? E, onde tá esse cara? E o melhor de tudo é que isso não é algo negativo pra história, ao meu ponto de vista, né? Isso é algo positivo, que caraca, eu tô agoniado, como é que ele vai resolver isso, sabe? Ele cria, as variáveis são X. Na metade do livro, cara, tem muito mais variáveis e importâncias pra cá de um lado, forças de outro lado, fazendo força contrária, enfim, sabe? Mexe com CIA, mexe com terrorismo, mexe com questão nuclear, mexe com vários países, com política internacional, sabe? É algo bem emaranhado e muito bem escrito. Não sei vocês, mas um dos pontos que mais me chamou atenção nesse livro é a forma como ele é escrito, né? Como a história é narrada. O que vocês acham disso? A gente quer começar tocando pau ou quer começar falando bem? Tá, Diego, tem pontos negativos. O Diego tem pontos negativos, né? Ele falou em off que ele ia ser polêmico hoje. Então vai lá, Diego, o que tem de negativo nisso? É que o Diego gosta só da historinha com desenho. Ah, lógico, né? É por isso que eu prefiro os livros do Alexandre Beck, né? Então, muito bem. Tá, mas vamos lá. Assim, o que eu acho da narrativa? narrativa. É, digamos que se for trazer para um lado mais pop, para as pessoas entenderem melhor, talvez seja uma mistura de Dan Brown, que é um romance histórico policial, com Tolkien. Tu achou, cara? Sério? Eu acho, assim, ele explica muito as coisas. É, com Tolkien. Porque eu acho que ele explica muito as coisas. Isso, a forma da narrativa. Ele é muito detalhista. Ele, assim, tanto que eu achei assim. É, eu li das 400 páginas, eu li 200 páginas, foi só para explicar o background dos personagens. Depois, da metade do livro pra frente, é que a ação mesmo do enredo começa a acontecer. Oh, mas o Diogo, eu acho que ele explica bastante, mas é de uma forma simples pro leitor entender. Então, é de uma forma simples, mas é muito mastigadinho, e tem muita contextualização histórica, tem muito fato real mesmo, de história. É, mas que eu acho que acaba perdendo um pouco do time. Eu acho que... Posso contrariar? Posso finalizar? Pode. Eu acho que ele poderia fazer essa contextualização nas primeiras 50 páginas e sentar o pau no resto, entendeu? Mas o Diego, antes que o Quivari fale, uma perguntinha só. Tu não acha que ele explica coisas complexas e difíceis de forma fácil? Sim, não disse que era difícil de entender, eu disse que era arrastado. Não, é que eu acho que um mérito muito grande dele é a capacidade de explicar coisas complicadas de uma maneira simples, sabe? Como eu falei, questão de política internacional, questão de como funciona terrorismo, questão até de empresas pra lavagem de dinheiro e tal, sabe? Sim, não. Eu lembro tudo que teve é passado uma parte... no livro é bem explicado. Eu lembro que teve uma parte que ele passou duas páginas explicando como é que funcionava um esquema de lavagem de dinheiro. Mas é de um jeito tão simples de entender que qualquer pessoa com qualquer nível intelectual consegue entender o que ele está escrevendo. Ainda mais para quem é brasileiro, né? Pô. Aí é bem mais fácil, né? Eu concordo com o que o Diego falou, que as primeiras 200 páginas são de background de personagem, mas eu achei isso bom, de contexto histórico também. Eu gostei disso. Não achei ponto fraco, não. O que me preocupa um pouco é, por exemplo, assim, como eu falei, eu fui na livraria, eu vi o livro à lista e eu comprei. Uhum. Será que nesse a lista vai ter mais 200 páginas de contextualização histórica? Será que vai contar de novo a história do Carl Dexter? Entendi. Ah, isso me preocupa um pouco. Porque esse não é o primeiro livro, né, do Carl Dexter. Não, o A Lista é o último livro que ele lançou. Seguinte, o autor, o Forsythe, a maioria dos livros dele é assim mesmo. A descrição dele é sempre longa. Mas assim, se você pega, por exemplo, igual eu comecei a falar antes, aquela narração quando ele está descrevendo a fazenda, só para mostrar o grau de dificuldade que o personagem vai passar, aquela descrição da fazenda tem 3-4 páginas, só a descrição da fazenda, que fica tem cerca de incrível, né? Que tem uma coisa, e assim, e você vai lendo e você vai visualizando aquela coisa, pô, como é que o cara vai chegar lá? Cacete, como é que ele vai fazer? O cara vai passar por ali, aqueles cachorros, quer dizer, os caras saem uma hora, recolhem todo mundo e soltam os cachorros matam o cara só num latido, né? E ele consegue passar por aqueles cachorros de um jeito que a gente nem imaginou, né? Usando toda a técnica dele. Então a narrativa, eu acho tudo que ele coloca, igual os rapazes colocaram ali, quando ele faz a descrição da lavagem de dinheiro, eu acho que é o grande dom do Forsythe, é a narrativa, o modo, a descrição dele, porque todos os livros dele, se você pegar, os diálogos são curtíssimos, poucos diálogos, é muito mais uma narrativa descritiva do que os diálogos mesmo, e ele não consegue assim, ver que, tipo, o Vicente leu 3 vezes, eu li 2 vezes, e muitos ainda irão ler, mas assim, a forma dele descrever é pra te prender e não te cansa. Como o Marcelo Pagano falou, escreve fácil, de fácil entendimento. Eu acho que esse, como o Marcelo também falou, eu acho que é o grande ponto dele, é essa descrição dele. É, de ser fácil entendimento, eu li esse livro a primeira vez quando eu tinha 12 anos, como eu falei no começo do cast, e eu não terminei de ler, eu não consegui entender muita coisa. Só que eu li depois com 13 ou 14 anos e foi muito tranquilo, assim. Achei bem, bem fácil de entender e eu gostei bastante do livro na época. Não, realmente, ele é bem explicado, ele te ensina muita coisa, mas eu, quando eu tava falando assim, eu só achei um pouco lento, as coisas poderiam acontecer mais rapidamente. Né? Eu acho que é lento, até pela dinâmica é que a gente tem hoje em dia. É verdade. Eu acho que é lento, né, mas não é maçante, não. Isso. Entendi. Até porque, assim, ele não é lento ao ponto do Tolkien levar uma página pra descrever uma folha de grama. Tolkien é muito legal, mas é um saco de ler o livro dele. Eu não... É muito chato. Eu levei um mês pra conseguir ler o Silmarillion. Eu não consegui? É muito, muito chato. Mas então, tipo, eu acho legal, assim, que deixar bem claro a diferença entre Tolkien e Forsythe, assim. O Tolkien, ele pede, sei lá, 10 páginas pra falar da copa da árvore, sei lá o quê. Da quantas gramas tem no gramado de 1 metro quadrado, da, sabe, do condado. O Forsythe, ele é descritivo, mas ele escreve várias coisas. Ele pede uma página explicando uma coisa, outra página outra coisa, que tem a ver com o enredo dele. É descritivo, sim, mas é uma... São um leque de descrições bem amplo. tanto, sabe? Não, tanto é que ele começa, só cortando de novo, Marcelo, quando ele começa a falar sobre o Zoran, ele explica tudo sobre o Bósnio, por que que os caras não querem, não entregaram ele. Sim, sim. Os crimes que ele cometeu, ele era amigaço do presidente, do ditador disso e daquilo. Então, ele descreve de uma forma que você fala, é, realmente não dava pra ninguém pegar esse cara, né? No final de 3 páginas ele explicando, você concorda com ele. Realmente não dava. E assim, uma coisa que eu consigo perceber vendo essas descrições dele é que o Forsyth, até pela biografia dele, que a gente já falou aqui no cast antes ali, ele entende muito de muita coisa. Ele entende... Sério, assim, é um livro assim, que ele te dá um puta de um banho de geopolítica. Sim. Cara, tu entende muito do que aconteceu, no contexto que aconteceu, por que aconteceu, chega a pontos de tu pensar assim, será que o Caldex existe de verdade? Ele fala de coisas políticas de vários países. É tanta coisa de política, de história, que tu chega a se perguntar assim, será que o Vingador é de verdade? Diego, esse é o gancho que eu queria. Você falou geopolítica. Eu igual falei, eu pra me conter, pra falar desse cara, é difícil me conter, cara. Quando ele falou de geopolítico, o Diego falou agora, é só pra ter uma ideia, aconteceu um caso, é de um outro livro, tá? Mas só pra, como a gente tá falando do modo dele de escrever e tal, eu tinha um sebo, uma loja de livros, e um rapaz, um estudante do curso de turismo aqui da UFSC, o cara chegou e foi me procurar. Entrou na loja, ah, eu queria um livro que falasse sobre a Rússia. Eu falei, cara, não tem um livro de turismo que fale sobre a Rússia. Não, mas eu tenho aqui, o professor me deu o nome do autor e o livro, e ele começou a andar nas prateleiras, de repente ele parou, ah, tá aqui, como é que você disse que não tinha? Eu falei, não, mas eu não tenho mesmo. Não, esse daqui. Eu falei, rapaz, esse daí é um... falou, não, mas tá aqui, ó, o nome do livro e o autor. Era Ícone do Forsyth. Um professor do curso de turismo indicando isso em 97, mais ou menos, indicando para um aluno um livro de romance, porque, segundo o professor, era o livro mais completo sobre a Rússia na atualidade, ali em 97, ali. Então, quer dizer, o cara é realmente em geopolítica, isso daí ele conhece pra caramba. Ele viajou o mundo pra escrever, né? Ele recolheu muita matéria-prima ao longo das viagens dele, da vida dele pra escrever, né? Então, isso, todo o livro dele, não só esse ícone que tu mencionou, mas o próprio Vingador, tem muita coisa ali que é verdadeira, que é real, aconteceu, é baseada em fatos verdadeiros, de repente não tão conhecidos do mundo, mas que existiram, e ele, como tava perto e viajou, acabou vendo, né? É, uma coisa que eu achei muito legal nesse livro também, que é, como o Ivair tá falando, ele é quase uma ficção histórica, né? Eu achei muito bom isso, sim. Fica muito mais realista a trama, né? Perfeito, Vicente. Aquela parte, principalmente, que ele fala da guerra lá da Bósnia, Ucrânia, ali daqueles lá, os Bálticos ali, fica muito legal mesmo, né? Muito legal. E a República de San Martín, que ele cita no livro, é fictícia, mas eu acho que... Parece que a gente tá vendo uma Guatemala, né? É, então, mas eu acho que é a República das Bananas, que é bem conhecida pelas mesmas características que tem na República de San Martín. Eu acho que ele evitou alguns problemas, né? Um, inventando esse San Martín, e outro, é assim, ele chega até a falar Al-Qaeda, mas ele não bota o nome Osama. Ele escreve Usama, que é como se pronuncia, exatamente, né, nos Estados Unidos. Caraca, isso é um toque muito bom dele. Então, tipo, acho que ele evitou alguns problemas não colocando algumas palavras ou inventando um país, no caso. Cá entre nós, o cara entende tanto de política, ele não ia deixar de fazer política, né? Pelo amor de Deus, né? Ele não quis fazer igual o Tom Clancy, que teve a CIA batendo na porta dele porque eles queriam saber como que ele descrevia tanta coisa secreta no livro dele. Mas Vicente, ele deveria ter aprendido alguma coisa com o escritor do Guerra dos Tronos, o... George Martin. O George Martin. Escreve num computador que não tem internet, que não tem Windows, então, só com um DOS, que não tem problema. Ninguém vai bater na tua porta pelo que tu tá escrevendo. Mas voltando ali ao Forsyth, só pra fechar o raciocínio aqui, ele descreve ali a República das Bananas, descreve talvez a Al-Qaeda, nunca saberemos, né? Vamos fingir que a gente não tá lendo o que ele escreveu, que a descrição não bate. Mas mesmo falando de assunto batido, ele consegue ser diferente. Então, méritos pro Forsyth de novo. Ah, eu queria além fazer uma pergunta, sei lá. É nesse livro que eu posso estar confundindo com outro, mas ele começa a falar muito de forças especiais, de quem entrou nessa força especial ou naquela específica, que eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, e todas as forças especiais que ele falou eram verdadeiras. Eu tava lendo o livro, eu vi algum ponto que ele falava, ia pesquisar na internet, e tudo que ele dizia realmente tinha algum... acontecia em algum lugar, ou era verdadeiro em algum país e tal. Os Tunnel Rats, no caso? Os ratos de... como é que é a tradução? Não. os paraquedistas. Isso. Paraquedistas, o SAS. Isso, era isso mesmo. Isso. Eu fui pesquisar isso e era tudo verdade que eles queriam. O Pagano, ele realmente ele trabalha em cima, assim, ele pode criar um personagem fictício, um fato fictício, mas ele trabalha muito embasado naquilo que o Marcelo estava falando, que vocês falaram também, não só a descrição geopolítica, de locais, assim, mas, tipo, se ele citar um lugar assim, ou uma força especial, pode ter certeza que aquilo lá existe, né? Em algum lugar aquilo lá existe. Eu já fiz, você fez, eu fiz em vários livros dele. Ele falava com tanto, parece tão verdade o que ele tá falando, eu fui lá pesquisar e realmente é verdade, mesmo tendo uma obra de ficção com coisas tão loucas acontecendo a todo momento. O SAS parece que ele é padrinho de uma companhia do SAS, que são várias companhias, os caras se formam, né? Fazem um curso durante um ano, dois anos, daí se formam, né? E uma dessas formaturas ele foi padrinho de um pessoal. Outra coisa que eu falo da narrativa dele é que não é exclusividade dele, mas eu sempre admiro o autor que faz isso, que é a capacidade de criar problema que eu nunca conseguiria resolver sozinho e resolver no final. Sherlock Holmes tem muito isso, né? E eu fico impressionado sempre. Independente se o autor é bom ou não, se ele consegue resolver, se ele consegue gerar um problema que eu não faço ideia de como resolver, eu acho muito interessante. Assim, eu não tô querendo dizer que esse livro é perfeito, tá? Talvez seja, talvez não seja, depende do leitor. Mas o modo como ele cria o personagem, como ele expõe o conflito, como ele resolve, na minha visão, são impecáveis, assim, sabe? É tudo muito bom, assim, não consigo, assim, até entendo as objeções do Diego e tal, mas ao meu ver, assim, talvez que eu tenha um carinho maior que esse livro, que faz muito tempo que eu li e tal, e gostei muito da obra, mas é um livro, assim, pra mim é muito, muito, muito bem escrito, assim. Quando você falou pra eu ler, eu olhei lá no Scoob e tal, eu não tava dando nada pra esse livro, sinceramente, eu tava vai ser um livrinho qualquer aqui, eu vou dar uma lida no que ele falou, mas quando eu terminei de ler, caramba, esse livro foi muito bem escrito, o final é surpreendente. Cara, o final desse livro, sem spoiler, pelo amor de Deus, gente. Não, mas o final é muito, muito louco. Fica o aviso aqui pra você que tá ouvindo a gente aqui, não pegue esse livro pela última página e não leia a última linha. Não faça isso, vai acabar com a sua experiência de leitura. Agora que tu falou, eles vão fazer. Nossa, agora todo mundo quer ver que ele faz isso. Não façam, cara, não, sério. O tesão tá tudo naquela linha, né? Nas últimas três páginas, tá todo o tesão, cara. A última página, ele fala assim, era mentirinha. Cara, e o pior de tudo é que ele usava aquele tipo de frase que ele usa no fim, que eu não vou dizer qual é, ao longo de todo o livro, velho, que merda é essa? O que ele quer dizer com isso, cara? Por que ele tá falando isso aqui? Que informação inútil, sabe? Pois aí no fim do livro tu entende, meu Deus, cara, assim, ó, eu não tenho medo de errar. Na minha opinião, de tudo que eu já li, esse é o fim de livro mais espetacular de todos os tempos. Por isso que minha frase de abertura foi aquela, né? Pô, realmente é assim que se termina um livro, cara. Esse é o tipo de livro que você tá terminando nas últimas páginas dando, sei lá, 4,5 de 5 no Scoob. Aí quando você lê a última linha, você fica, puta que pariu. É isso. Posso dar 6? Posso dar 6? Olha, no meu histórico de leitura, eu tava valendo 3, 4. Bom, relaxa, não tem desenho, chega, a gente nem entendeu, não tem desenho. Eu queria ver o desenho da tatuagem do rato, cara. Esse eu também queria ver. Eu procurei no Google na época, eu acho, cara. Me mostrando a bunda. Que é dos ratos do Tunnel Rats. Tem tatua no braço. Quando eles estão bêbados lá, né? Falaram que era super engraçado quando tava bêbado. Depois ficou sóbrio, não ficou tão engraçado assim. Porra, que tatuagem é essa que eu fiz? Os outros livros dele também, ele tem... É sempre assim, nas últimas 3 páginas ali que você, pá, mas como que eu não pensei nisso antes, cara? Por que que eu não imaginei isso? E o pior é que esse final dele tu não vê vindo, né, cara? Não dá. É uma surpresa bem grande quando acontece. Tem um livro dele, não sei se eu posso falar aqui, nós estamos falando do Vingador, mas tem um livro que acontece bem assim, né, na época da Guerra Fria, o Quarto Protocolo. Esse eu não li, mas pode falar. Meu Deus, foi um livro assim que eu também amei. E assim, como a gente tá falando que o cara é tão descritivo, ele ensina como fazer uma bomba atômica, cara. Pode. E só na última página. Bem fácil, né? Um só camarada, enriquecer o urânio. Quando o camarada é um espião lá, tal, durante todo o livro você fica imaginando que é um fulano e tal. Chega na última linha, praticamente, o cara passa assim, olha um quadro. Daí você vai descobrir que não era aquilo que você tava pensando, era outra coisa. É show de bola mesmo, assim. Tipo, na última linha, tudo que você tava pensando mostrou que não era aquilo. Obrigado por não entregar o fim de mais um livro que eu não li. Você vai ficar pensando que é uma coisa e é outra. E por mais que agora tu saiba que vai ser outra coisa no final, vai continuar pensando que é outra coisa aleatória, que não é aquela coisa do final, nem é a coisa que tu tá pensando. Mas vai ser outra. Nossa. Meu Deus. Caraca. Então aí, cara, tu não vai entender nada, né? Não vai entender no final. É, eu não li nada, mas eu queria perguntar pra vocês, se algum de vocês já leram alguma coisa assim, é do Tom Clancy, porque pelo que eu ouvi falar, parece que o estilo de escrita e de narração do tema e tal, é muito parecido com o que ele escreve. Vocês acham isso ou não? Cara, eu nunca li nada do Tom Clancy, me xinguem, me joguem pedra, mas eu tô correndo atrás do tempo. Eu também não. Diego? Clancy? Caiu o tempo. Não, ele não sabe que é o Tom Clancy. Ou se fez de louco, né? De loucou. E tu, Ivair, já leu alguma coisa dele? Pode ajudar a gente? Já. Esse é meu tipo de leitura preferida mesmo, né? É assim, a correlação entre os dois são muito próximos um do outro. O modo de escrever também, Tom Clancy também é descritivo também. Porém, eu acho que o Forsythe é mais tipo internacional. Ele envolve mais países nas tramas. Tom Clancy, pra quem assistiu no cinema, tem 3-4 livros que tem um personagem principal que é o Harrison Ford, que é um agente da CIA. O Jack inclusive, Ryan, não é? Isso, inclusive, do Tom Clancy, contam as lendas que aquele pessoal que jogou o avião nas Torres Gêmeas tinha o livro dele com eles. Porque não, em um livro do Tom Clancy, quem ataca a Casa Branca joga um avião, em um livro, não é terroristas árabes, e sim japoneses. Então é muito bacana, assim, tem muito paralelo entre os dois, sim, é muito parecido, sim, sabe? A única coisa, a diferença que eu coloco, assim, é que o Tom Clancy, tipo, é um pouco mais americano, mais regional. E já o Forsythe, ele é mais internacional, assim, é mais de, posso dizer, até mais de espionagem mesmo, né? Desculpa interromper, mas, então, é tipo o FBI, assim? Só que, tipo, o Tom Clancy, se vocês procurarem, até o Vicente falou que a CIA foi bater na porta dele, só que ele já deu palestra pra CIA. O Tom Clancy, ele chegou a dar palestra pra CIA, ele chegou a ser, tipo, consultor da Casa Branca. Mas isso é algumas outras coisas também que falam. Eu ia, né, fazer uma piada de humor negro muito ruim agora, cara. Eu vou fazer, porque eu sou corajoso. Sabe qual é a diferença dos dois? Qual? É que o Tom Clancy tá morto. Que mal, cara. Desculpa, Tom Clancy. Ou pelo menos é o que eles fizeram. Eu acho que isso você acreditasse. Pra você acreditar. Não, mas desculpa a piadinha de humor ridículo. Foi boa, foi boa. Um outro autor também que eu li recentemente, esse eu li e eu achei um pouco parecido a narrativa, assim, que também tem a ver com esses três, com esses dois, de repente, né? É o Ken Follett. Também. Eu li o dele no Buraco da Agulha, um tempo atrás, ou Buraco da Agulha, ou no Buraco da Agulha, enfim, um dos dois. E é muito parecido, mas eu pesquisando aqui a história dos dois, o Forsythe, ele é anterior dos dois. Ele escreveu livros antes dos dois, pelo que eu pude ver agora aqui no amigo Google. Isso é novidade, não sabia, não. Ele é mais velho e escreveu antes. Mas posso estar errado, posso estar errado. Oi, Vair. Você diria que quem gostou desse autor deveria ler o Tom Clancy ou não? Não, acho que sim. É do mesmo ramo, sim. Os estilos são bem parecidos mesmo. Se gostar de um, pegar um outro livro do Tom Clancy, provavelmente vai gostar. Eu não posso dizer todos, porque, tipo, eu li 2-3 só do Tom Clancy. Não li a quantidade que eu li do Forsythe. Mas, enfim, é uma leitura também prazerosa pra caramba. A vinda de um cara que escreve livro de policial espionagem, né? Não é de se admirar. Acho bom pegar o conselho. E tem um cara pagando que é muito bom também, que é catarinense, autor catarinense, porque mora aqui, né? Que é um tal de Vair Gomes também, que vale a pena ler. Sério? Ah, eu acho que Morto em Dezembro, como você mesmo citou, ele traz o meu modo de escrever inspirado no Forsythe, não tem como tirar, né? É claro que eu tô ainda, vamos supor assim, tô chegando perto da unha do dedão esquerdo dele, né? Vai tá conseguindo, tá indo muito bem. Pra gente não se estender muito aqui, repetindo, aqui embaixo na postagem tem o link pro Livrocast especial Morte em Dezembro, pra você conhecer o livro do Ivaí, né? Pra não ficar repetindo tudo que a gente já falou lá no outro e tal. Não, tem gente que não gosta de autor que nem o Ivar, que se baseia no Forsythe, mas eu acho muito válido, porque a história dele é original. Então, mesmo que seja muito parecido, é um livro a mais pra ler, né? É mais história. Não tem perda nisso, né? E assim também, eu sempre digo o seguinte, em um momento ou outro, alguém se baseia em alguém. Tem como mais, né? Exato, assim, tipo, nós estávamos falando do Senhor dos Anéis, agora nós estávamos falando do George Martin e tal. Você vê que tem uma coisa parecida, sempre tem uma coisa parecida. Pode não ter pegado o todo, mas vamos supor a visualização é parecida. Sim, sim. Né? É, eu vi numa entrevista, eu não sei se foi do George Martin, mas ele falando que os livros dele são mais complexos, eu acho melhor, mas sem o Tolkien, ele não escreveria esse tipo de livro também. Cara, então, foi o Tolkien que abriu todo esse universo de fantasia, desse estilo e tal, foi muito bom mesmo. Então... E tem outra também, né? Tipo, as referências estão aí. Tu saber usar bem isso, cara, é o mérito teu, né? Perfeito. Muito mérito. Oi, Ivair, o que você tava falando, eu concordo plenamente, porque tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Ideia original mesmo, não vai ter. Você tem que pegar umas referências de aqui e ali e montar sua própria obra. Faz uma mesclagem. Mas fala por ti, cara. A minha ideia é original pra caramba. Não, eu posso falar por mim. Eu não tenho ideia original pra escrever um tweet, imagina um livro. Às vezes surgem algumas coisas, né? Mas assim, a gente é realmente influenciado pelo que lê, pelo que vê, pelo que ouve, até pelo que come. Então, ainda mais hoje que a gente tem muita informação, série, livro, filme, o tempo todo, não tem como. Mas... Perfeito. Bom, uma perguntinha, né? Estamos aqui em 5 homens, ou ao menos eu acho que são homens. Falo por mim. Que dúvida é essa, Marcelo? Não, mas falando sério. É coincidência que a gente... Eu vejo assim, pelo menos. É coincidência que a gente tá aqui em 5 homens, né? Ou vocês acham que esse livro é um livro essencialmente ou principalmente masculino, que atrai mais homens do que mulheres? Bom, não sei. Foi você que indicou o livro pra todo mundo aqui, então. Eu acho que foi o Marcelo que convidou todo mundo, não convidou nenhuma mulher, então. Então, aí é com você, né? Não, mas eu acho... Eu creio que a literatura do Forsythe, ela não é sexista, não é machista. O que eu estava comentando é que ele não tem o que muitas moçoilas mais novas, tal, que vivem querem romances em livro, ele não conta nada de romance. Ele é um livro claramente que não é romântico, né? Não, claramente. Pelo contrário, é violento e muito, muito dramático, às vezes, até. O modo do Forsythe escrever os livros dele sempre é voltado direto para um objetivo. Ele tem um objetivo. Aconteceu aquilo, tem que resolver aquilo. Em um momento ou outro pode aparecer personagens femininos, mas esses personagens femininos podem ter papel até de destaque, tipo vários livros dele ele cita Margaret Thatcher, ele cita rainhas daqui e dali. Quer dizer que um dos personagens mais habilidosos nesse livro é a mulher do vietnamita. Ah, verdade. Cara, a pessoa pra consultar documentos como ela, tem que ser muito foda. Ela aparece pouco, mas ela é muito foda. Não, perfeito. Eu tenho uma opinião sobre isso, que ele é um livro que tá, pra quem tá procurando um livro de espionagem, nesse sentido assim, um livro policial, ele entrega exatamente isso. Então, se for homem, mulher, tá procurando isso, vai receber o que quer. Então, acho que não tem muito essa de ser machista ou feminista, não. Eu até acho, assim, que esse livro, ele é um livro de diversão, sabe? Acima de estilo de escrita, acima de... Meu Deus, que plot fantástico! Eu acho fantástico, mas enfim, eu sei que talvez não tenha o valor literário que tem em outros clássicos pra quem estuda literatura, que é o meu caso, né? Mas, por exemplo, é que nem eu ir ver Mercenários no cinema, sabe? Ou Duro de Matar, que o Diego mencionou antes e tal, sabe? Ou Vingadores. Isso. Então, tipo, tu espera uma coisa e tu recebe essa coisa no final, né? Tu vai comprar um livro de policial ou política e espionagem, tu vai ter, no caso do Forsythe, política, algo policial, entregas policiais e espionagem, né? Acho que é... Tom Clancy é a mesma coisa também. Então, acima de sexismo, homens e mulheres, é um livro pra quem gosta desse tipo de gênero, né? Então... Eu queria perguntar que você trouxe essa questão de ser um livro sexista ou machista ou whatever, mas você já leu algum livro que você achou claramente, esse livro aqui é machista ou esse livro aqui é feminista? Cara, boa pergunta, cara. Você não leu Crepúsculo, velho? Sem mais, meritíssimo. Então, pra encerrar esse cast, falamos bastante já de tudo que cerca o Vingador e também a própria obra do Frederick Forsythe, né? Comparamos com outros autores. Eu acho que a discussão também é completa, né? Então, eu vou estender um momento pra vocês agora aqui no final do episódio, conclusões finais. O que gostaram, o que não gostaram, indicam, não indicam. Enfim, façam aí um fechamento geral da opinião de cada um. Coisa que eu gostei, o ritmo eu achei muito bom, apesar do Diego ter achado meio lento. Uh-huh. E o fato dele ter um pé ou dois na ficção histórica, isso me agradou muito, porque eu sou completamente apaixonado por história, e eu acho muito interessante esses livros assim. Inclusive, eu li um livro do Cornell e é sensacional, assim. E isso me agrada bastante. E ponto negativo, eu acho que não, assim, não tem nenhum. Eu não acho esse livro uma obra-prima, uma obra de arte. Eu acho muito bom, mas eu recomendo. Mas não teve nenhum ponto negativo que tenha me chamado a atenção, não. Eu recomendo pra todo mundo. Só me defendendo um pouquinho aqui, assim, a questão da geopolítica dele, cara, eu achei muito foda. Até porque eu não gostava de história. Não, realmente eu não gostava de história. Decoreba, pra mim, cara, é a coisa mais chata do mundo. Ah. Geografia mesmo, cara, ficar pintando no mapinha, cara. Vai pra puta que pariu com porra de pintar o mapinha. Né? Tem desenho, mas você não gosta, né? Mas, cara, quando eu comecei a estudar pra ver vestibular, tem desenho, mas eu não gosto. Quando eu comecei a estudar pra ver vestibular, que eu comecei a estudar geopolítica, tipo, tudo fez sentido, sabe? Então, toda essa contextualização dele, eu acho muito foda. Não, claro, mas nada a ver. A tua opinião, e eu sei que não representa tudo que tu falou e gerou um debate legal aqui, então nem se preocupa. Eu justamente trouxe esse ponto de vista pra gente debater um pouco. Sobre. Então aproveita já, cara, já dá a tua opinião final aí, Diego. Tanto que eu comprei agora a lista, que é a continuação. Não sei se eu não consegui achar, assim, se era o número 1, número 2, número 3, o livro, né? Não é uma série. Mas eu vi que é a continuação, porque é um livro mais novo e tem o mesmo personagem. Tanto que eu comprei um livro novo dele. Eu achei muito bom, viu? E com certeza indico pra quem quiser ler e quem não tiver com tanta pressa. Só isso. Cara, mas eu li tão rápido esse livro, cara. Enfim. Nessa última vez que eu li pro cast, eu li em 3 dias esse livro. É bem sossegado. Eu li muito rápido esse livro. Lógico que eu também tenho uma leitura um pouco vagarosa, né? Vou aqui da minha justificativa, eu levo em torno de 5 minutos pra ler cada página. Então, pra ler 100 páginas, eu levo umas 8 horas, entendeu? A minha leitura não é tão dinâmica assim. Então, se o livro é um pouco mais enrolado, eu levo bem mais tempo pra ler. Desculpa, eu sou debilitado mesmo. Relaxa. Ô, Diego, então depois eu vou te mostrar um negócio que eu mostrei pro Marcelo pra melhorar a sua leitura. Eu vou pôr. Enfim, deixa eu pôr o link aqui embaixo da postagem depois, como o que o Marcelo mostrou pra Marcelo vai mostrar para o Diego. Se você estiver interessado, clique e conheça. De ponto negativo e ponto positivo, eu acho que é a narração dele, porque é muito detalhada, mas também demora. Então acaba sendo. O jeito que ele escreve não é lento, mas também não é rápido. Então fica meio. É bom e é mal de vez em quando e tal. Depende do que você tiver afim, depende do que você gosta. Mas eu acho que é um livro muito bom e me despertou o interesse pelo tema, que eu vou procurar mais livros sobre espionagem agora. Vai fundo, cara. Vai pro Tom Clancy, vai pro Ken Follett. Então, acabei de comprar o Rainbow Six e deve chegar daqui a alguns dias. Tô doido pra ler. Cara, eu vou dar minha opinião antes de Vair, que eu sei que Vair é o fanboy. não leve pro lado pejorativo, por favor. Eu acho assim que, como o Vicente falou, eu gosto muito de livros que mesclam a história e ficção. Eu gosto muito dessa parte real em histórias, por mais absurdas e diferentes que elas sejam, o que não é o caso, é uma história completamente plausível. Eu acho a narrativa ela muito clara e objetiva. Eu até, cara, assim, eu achei que o livro tava em clímax o tempo todo, sabe? Eu não sei explicar, cara. Eu li muito rápido, assim. Eu lembro que na época eu tava estudando redação publicitária na faculdade, eu achei esse livro uma perfeição por exemplo, de redação publicitária, assim. Eu, pelo menos, particularmente, tinha vontade de ler frase a frase atrás da outra sem parar, assim. Então, por isso que eu li tão rápido, por isso que eu gostei tanto e por isso que eu indico tanto, né? Acho que se não fosse por indicações minhas, esse cast não tava aqui hoje. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que mais pessoas leiam também. E conclusão final mesmo, eu acho que esse livro deve ser urgentemente adaptado pros cinemas. Eu vi que ele virou uma série em 2006, se não me engano, pra televisão americana. Nunca consegui ver e tal, mas é um livro, é um roteiro pronto pro cinema. Então, se você gosta desse tipo de enredo, como a gente comentou antes ali, vai fundo com o prato certo e com certeza tá no meu top 5 de indicações, assim, pra novos leitores e tal. Acho que o Ivaí pode emendar agora já a opinião dele. Ah, perfeito. Depois de todo mundo falar ali, a gente vê que é realmente um estilo de livro diferente um pouco do que o pessoal está acostumado a ler, principalmente os mais jovens, né? Como a gente já passa do 4.0, aí a gente já está um tanto quanto acostumado a esse tipo de leitura, e ele realmente ele é o pecado, mas ao mesmo tempo é a salvação, como o próprio Pagano falou, né? Que é o erro e é o acerto, é o modo dele de descrição. A narrativa dele, a forma dele escrever, mas ao mesmo tempo eu tô até com o Vingador, o livro aqui do lado aqui, eu tô vendo que ele traça essas descrições todas até para um entendimento maior da obra, do livro, dos personagens, porque ele descreve até o próprio vilão ali, caçado, ele descobre, descreve desde o nascimento do vilão, onde ele passou, onde ele foi, como ele se formou, como ele se tornou o que ele é e por que que fugiu isso e aquilo. Então, cada personagem tem a sua história e o autor, o Forsythe, faz isso. Ele vai descrevendo aquilo. Além da descrição geopolítica, como a gente falou antes também, que ele descreve lugares por lugares, traz a história desses lugares, te deixa por dentro dessa história. Eu acho que realmente, assim, ele é diferente até dos outros autores, por esse modo dele de trazer bastante a história, o contexto histórico para dentro da história também que ele está contando. Se eu indico, nossa, eu super indico. Claro, né? Como não? Não, porque e quem vai ler como vocês, como o próprio o Vicente agora, como o Diego, que mesmo achando todos os poréns, entretantos, ele já comprou o segundo livro ali do autor, porque quem lê um não quer ficar só naquele um, quer ler outro. É, não à toa, o Forsythe tem mais de 70 milhões de cópias vendidas no mundo, né? Exatamente. Assim, é um número bem expressivo. Quem lê o livro dele, esse O Vingador, vai adorar. E como você falou, tem a ideia de um cinema, essa minissérie até que você comentou, até cheguei a ver um episódio, se eu não me engano, mas todo em inglês e eu entendo igual português. Na dica de... Mas assim, é um excelente passatempo, um excelente livro mesmo e super indico, super indico. Acima de tudo é diversão, né? Eu acho que isso encerra bem o cast de hoje. Então, puxando o momento jabá, começando por quem falou por último agora, Ivair, deixe teu jabá, fale do seu livro, né? Estamos sorteando dois exemplares hoje, como que o pessoal pode te encontrar? Perfeito, eu tenho o Face, Ivair Gomes, tem também a própria página do Morte em Dezembro também no Face, e o meu personagem acabou sendo tão importante que o meu e-mail também é com o personagem do livro, então é extranho, um X, tá? xsextranho@gmail.com. Eu tenho alguns poucos exemplares comigo, e graças a Deus, a primeira edição foi rapidinho, e agora o livro está disponível na Amazon também, através do Kindle, se estiver disposto lá, e tá baratinho mesmo. É, link aqui embaixo na postagem, certamente. Quem ainda não ouviu pela terceira vez, o link está aqui embaixo na postagem. Livrocast especial Morte em Dezembro. Perfeito, gente. É mais ou menos isso daí. A gente continua e esperamos ser chamado para alguns novos Livrocasts. Será sempre um prazer participar com vocês. Cara, muito obrigado por ter gravado com a gente. Desde que a gente bateu aquele papo, essa é uma pauta que eu queria pôr em prática contigo. Obrigado por ter agregado tanto episódio. E realmente espero que tu volte mais vezes também. Quem sabe no próximo desmembral, né? Dando continuidade aqui, Vicente Aguiar, cara, que prazer gravar contigo. Ah, o perfil no Twitter ganhou uma voz. E minha voz é bonita, gostou, Marcelo? Ah, a voz grave, cara, a voz imponente, porra. Mas falando sério, é um prazer te conhecer pessoalmente, entre aspas, né? Também espero que tu prazer volte mais é vezes pra cá, cara. Que foi muito bacana gravar contigo. Eu que agradeço. E só pra avisar o Ivair, eu acabei de comprar o livro dele na Amazon. Eita! Opa, R$1,99, é muito barato. Todo mundo devia comprar. Eu só. E o meu jabá é só o meu Twitter, que é @AguiarVicente, e o último E é um 3, não sei se dá pra entender. É, eu não twitto nada que presta, só coisa sobre tecnologia, às vezes, e Iron Maiden. E é só isso mesmo. Até porque tecnologia vive dando pau, né? Então não é uma coisa que presta. É verdade. E é só isso. Eu não tenho blog, não tenho site. Eu sou anônimo na internet. Nada, cara, nada. Muito bacana. Muito obrigado por ter participado. E saiba que a gente tem mais uma pauta anotada com seu nome nela. Tá, vamos combinar, vamos combinar. Pra fechar, então, o momento jabá de hoje, meu xará Marcelo Pagano, do Pabaxi. Fica à vontade, cara, e também deixe teu endereço, teus contatos, fale do seu podcast. Eu tenho o meu Twitter. Se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no Twitter. Eu acredito que o Marcelo vai deixar o meu Twitter na descrição. Com certeza. E eu tenho um podcast, um blog, um site que eu escrevo contos, eu escrevo histórias, escrevo algumas coisas neles. Ainda tá pequenininho, mas se você quiser dar uma olhada, eu ia ficar muito grato se você fizesse isso e ainda viesse falar comigo. E por enquanto eu falo de videogame e notícias só, mas se você quiser acompanhar e tal, o nome do site é Pabaxi, é só digitar no Google o primeiro que aparece, também deve estar na descrição. E é isso, obrigado por ter me chamado, espero participar mais vezes com vocês. Cara, então, esse livro tu leu faz tempo já, né? É, faz tempo. Faz uns 5 meses que você me falou pra ler, pra participar daqui, demorou pra participar. Demorou pra gravar o episódio, né? É. Se arrependeu? Não, que muito bom o livro, gostei pra caramba. De gravar também não se arrependeu. Não, legal. É o que importa, cara. que pariu. Tu também, cara, voltará mais vezes pra cá, tenho certeza. É muito legal essa amizade que a gente faz na internet e é muito gratificante falar de livros, né? Ainda mais de livros bons, assim como pra mim é muito bom esse livro. Então, vocês três, muito obrigado. Diego, obrigado por ter vindo, né? Eu quase não cheguei, né? Um pouco atrasado, mas chegou, mas chegou atrasado, mas chegou, o que importa. Então, você aí do outro lado, espero que tenha sido convencido a ser iniciado aí na obra do Frederick Forsyth, né? Ou se já conhece o autor de Atrás de O Vingador, esse título que, pra nós cinco aqui, é muito bom, melhor ou pior que outros, mas é muito bom, vale a pena ser lido. Elencamos vários motivos pra você comprar esse livro e ler. Espero que você tenha gostado, espero seu comentário aqui embaixo na postagem. O LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Que foi, velho? Acho que ele foi tirar a barba, por isso ele demorou. Opa! Por isso que ele demorou o quê, cara? Opa! Por isso que ele demorou o quê, ele disse? Hã? Eu falei que você foi tirar a barba, cara. Esse bigode, né? É, eu, desculpa mesmo, eu mas... Eu fiz um elogio, eu falei barba. A culpa foi minha, eu admito, mas se me xingar, eu xingo de volta. Tá vendo? Vai a merda, Érica. Vai a merda, o Marcelo falou. Diz pro Marcelo que eu vou falar com a namorada dele. Oh, agora me chegou. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que a gente já tem o áudio do fim do episódio. Então tá, desculpa aí o atraso. Ai, cara. Vamos embora então, né? Já tô atrasado. Tudo certo com o senhor? Tudo bem? Tô fora a correria, tudo certo. Oh, jantou? Eu tava comendo até agora, eu tava num evento. Tá comido? Tô comendo. Quase, hein, Diego? Quase. Eu tava comendo e bebendo até agora, vamos lá. Tá, não, agora falando sério, a gente tem que fazer uma... Tem que decidir como é que vai chamar eu e o Marcelo. Vai ser Marcelo e Marcelo? Vai ser como? Por mim, pelo sobrenome. É, sobrenome acho melhor. O Marcelo com dois L chama pelo sobrenome Marcelo e Marcelo. É Marcelo... Marcelo Lolo. A gente chama de Marcelo e Marcelo. Marcelo. Marcelo Lolo. Tipo Carl Elo, né? É, exato. Cara, que pedi sem graça, né? Ah, maravilha. O Diego chegou a isso, gente. Essa é a magia do Diego. Então, assim, e essa é a gravação mais... mais top, porque eu tô de camisa social em dia. Passou até perfume pra gravação. Sim, passei perfume, passei um creminho pós-barba pra ficar uma textura bacana, pra vocês poderem alisar. Por isso que demorou, né, cara?